Domingo tem rede, essa que na vizinha tem. Tem roupa no varal e alguém gritando no quintal por seu Jessé. O telefone, minha filha, atenda aí. Era Nadir, diz que o Pedrinho vem no fim do mês. Prepara a batucada e avisa a moçada que a folga acabou. O Capa com seu samba americano vai desembarcar. E apesar do tom de texano, é bamba lá do Ceará. Quem não vai, não vem. Quem não vier, deixa pra lá. Passa pelo Valnei, que tem sempre alguém tonto pronto a batucar. Meu irmão, traz uma cerveja, se não dá para se concentrar, arranja uma cremosa pra sambar. Esquece aquela rede, já não calha descansar. O samba tá droando e a moçada pra chegar. Quem disse que domingo não foi feito pra cantar, cantar? Domingo no lago, cachaça branca pra quem vem. Um bom samba de banco vem. Espera que ainda volto pro jantar. Se o samba der, eu fico um pouco mais, mas volto cedo, pois amanhã é de trabalhar. Se não dá para se concentrar, arranja uma cremosa pra sambar. Esquece aquela rede, já não calha descansar. O samba tá truando e a moçada pra chegar. Quem disse que domingo não foi feito pra cachaça branca pra quem vem. Um bom samba de banco bem. Espera que ainda volto pro jantar. Se o samba der,